Eu realmente, eu sempre escrevo no meu blog isso. Eu tenho que fazer um agradecimento gigantesco a todos os fãs que eu tenho. Porque você sabe que eu dei uma parada de 3 anos na minha carreira. Uhum. Né, fruto até de uma evolução de carreira desorganizada. Eu tive uma escala para o sucesso naquela época de Mila, de tudo, sem uma organização. Então, eu cheguei a fazer 29 shows no mês. Eu era um artista que não dormia, não comia direito, não tomava sol. E isso me levou ao desestímulo. Eu cheguei a um período que eu estava sem querer viajar para fazer show, uhum, por causa desse excesso de trabalho, nesse crescimento para o sucesso desorganizado. Isso me levou a parar por 3 anos minha carreira. Repensar parei, tudo, né? Dar uma nota qualquer para a imprensa. Deixei muitos fãs órfãos do meu trabalho. Uhum. Eu que era um artista acostumado a estar sempre na TV, sempre no rádio, sempre nas revistas. É verdade. Sumi de uma hora para outra. E quando eu retornei, há 4 anos, 5 anos atrás, eu fui recebido calorosamente por todas essas pessoas que me acompanhavam nessa minha carreira. Então, é um agradecimento gigantesco que eu faço a cada pessoa dessa. E esse empenho com o meu trabalho, seja nesse DVD, nos shows que a gente faz todo fim de semana, nas apresentações, qualquer coisa que a gente faça, é realmente uma retribuição a esse carinho que a gente recebe no dia a dia. Tá vindo fãs de todo o Brasil para Aracaju. Uhum. Né? Meu Twitter tá lá lotado de gente, discussão vindo do Rio, de Belém, de Teresina, de São Paulo. Vai ser um encontro fantástico aqui, emocionante, sábado que vem. Eu não vejo a hora de começar.